Ramiro, olá a todos. Me sinto muito feliz de poder dar um curso no Instituto, um curso sobre um assunto tão importante desses. Em primeiro lugar, eu vou informar o intuito do curso e para quem ele é voltado, né? Esse é um curso que visa dar ferramentas às pessoas que estão interessadas em frequentar salas de concerto, ouvir gravações de música chamada música clássica ou erudita ocidental e acham ainda o assunto bastante hermético, muito fechado, restrito, uma coisa um tanto elitista, mas elitista de um jeito que as outras artes parecem ter se livrado um pouco disso. A música clássica parece ter ficado meio assim parecido com fumar bons charutos e tomar bonzinhas, né? A música clássica parece, as outras ficaram um pouquinho mais escoladas, né? Conseguiram ficar mais curtas. A música clássica sofre um pouquinho disso. Eu não sei muito bem por quê, porque não tem uma explicação muito muito complexa, fora o fato de que a música é realmente uma linguagem e toda linguagem tem a sua organização, a sua gramática. E se a gente não tem algumas ferramentas para começar a se encontrar dentro dessa linguagem, aquilo pode parecer muito bonito no primeiro momento, né, aos ouvintes assim, mas logo depois a gente acaba perdendo a concentração, acaba virando um blá blá blá um pouco chato. Então esse curso, o intuito dele é de dar ferramentas para as pessoas que estão interessadas em prestigiar essa arte, em conhecer essa arte tão rica, tão valiosa. E é um curso voltado para leigos, né? Pessoas que querem apreciar, mas não são músicos profissionais. Apesar de que os músicos profissionais, a gente sabe bem que quando uma pessoa estuda um assunto a vida inteira, ouvir alguém falando coisas um tanto quanto elementares, pode sempre trazer insights, né? Você acaba enxergando a coisa sob uma nova perspectiva e aquilo, sem dúvida, ajuda. Então, esses serão bem-vindos também. Eu não vejo problema nenhum em um músico profissional ouvir um curso desse. Eu acho muito saudável, sempre. Então, o curso se dirige, primeiramente, aos leigos e depois músicos que queiram voltar aí no começo da história para poder ter uma nova visão das coisas. E uma coisa importante antes da gente entrar nos assuntos realmente da escuta musical, da apreciação, de como se encontrar ali dentro, é dizer do que a gente está falando, né? Antes de você falar de um assunto, você tem que falar da natureza dele e das suas divisões, para a gente entender exatamente que setor que a gente vai cobrir num curso desses, né? Que a música, para os antigos, né? Isso, desde a Grécia, a música que a gente vai. Também uma coisa importante, hein? A música que nós vamos tratar aqui é a música tida como clássica ou erudita ocidental, que é uma música aí que não. Portanto, a gente não vai cobrir toda a música, tudo que é música na história do mundo. Basicamente, uma música, né? De tantas manifestações musicais aí que são mais ou menos documentadas. E essa música que a gente conhece, ela começa basicamente quem estrutura o que é música e como que isso funciona, quem descobre são os gregos, né? Só que para esses antigos, a natureza da música, o que significava a música, é uma coisa imensamente mais ampla do que a gente tem como música. A música é. Bom, o ser humano, ele tem um desejo natural, uma inclinação natural, melhor dizendo, de preencher os seus desejos inatos. Ele tem desejos inatos e ele tem uma natureza, uma inclinação de ir atrás desses desejos. E nessa busca pelos desejos, muitas vezes os sentidos para as coisas exteriores acabam ficando, que não são aquele desejo, acabam ficando embotados. Você não, a pessoa quase que como que fica cega para tudo que acontece ao redor dela, foca naquele objetivo, naquele desejo. E um desses desejos, um desses prazeres humanos é, sem dúvida, o da audição. E esse da audição voltado aí para o canto e para os instrumentos musicais, para o som que os instrumentos podem produzir. Ao se deparar com essa realidade das vozes e dos instrumentos musicais, o ser humano se depara também com as realidades físicas, com as limitações e as realidades físicas dos sons produzidos por esses instrumentos. E aí está a música que a gente vai estudar, que é a música que era chamada música harmônica, que é o encaixe desses sons todos. Harmonia aí no sentido de encaixe mesmo, como em um marceneiro, né, que encaixa peças, no sentido original da palavra. Só que a música para os antigos era uma coisa muito mais ampla do que meramente isso, meramente entender o encaixe entre os sons. A música para os antigos era não só a harmonia percebida pelo ouvido, como a gente conhece, mas a harmonia que nasce da proporção entre as coisas todas criadas. A chamada harmonia universal. A proporção entre as coisas todas pode ser decodificada em números, e o estudo dessa proporção toda era música. A música nas artes liberais, clássicas, antigas, ela era estudada, outras artes não, das artes, das belas artes que a gente conhece, a música sim, como parte dos estudos da matéria, né? Você tinha a aritmética, que era o estudo do número, a música, que era o estudo do número no tempo, o número acontecendo no tempo, e a geometria, que era o número no espaço, e também a astronomia, ou cosmologia, que aí era realmente tudo isso junto, de maneira muito mais ampla. E essa música, esse estudo todo musical de harmonia, da harmonia dos números que existem entre as coisas criadas, ela se dividia primeiramente em três categorias. A gente no começo vai dividir um monte de categoria, tá? Tem um monte de então, até a gente chegar no que a gente quer, na fatia que a gente quer realmente abarcar. A música se divide em três categorias. A música mundana, a música humana e a música instrumental. Música mundana também era chamada às vezes de música das esferas, então, ou música universal. É o que trata da relação numérica entre os movimentos celestes como um todo, né? E a união, a relação dos elementos naturais, como os elementos aristotélicos, e a variedade deles acontecendo no tempo. Não é disso que a gente vai conversar nesse curso, né? Claro. Outra categoria era a música humana, que era encontrar um consenso perfeito entre as potências da alma, dos sentidos, das partes do corpo, também dos órgãos internos do corpo, na ordem de todas as ciências e das artes, até mesmo na conveniência das leis vigentes naquela república, naquele reino. É uma coisa que lidava mesmo com a harmonia no plano do homem, do seu funcionamento. A terceira categoria caramba, tem gás, água. Achei que era água sem gás, sabe? Tomar aquele susto. Aí a outra categoria, a terceira e última, que é a instrumental. Seria a combinação perfeita das vozes e a execução dos instrumentos. As vozes, seja as vozes humanas ou a sonoridade dos instrumentos. A combinação perfeita dessa sonoridade. É dessa música que a gente vai tratar, realmente. Então, isso é extremamente já importante da gente entender a amplitude do negócio e da onde vem a busca e o estudo dos sons, a que isso está relacionado, né? Bom, essa música instrumental, que é a que a gente vai tratar, ela também é vista dentro de três categorias muito interessantes, que aí eu vou usar um pouco mais essas próximas três, criadas por um teórico espanhol do século XVI chamado Francisco de Salinas. Ele dividia assim: tem a música que lida com os sentidos, puramente os sentidos. Tem a música que atinge o nosso intelecto, né? E tem a música que atinge os dois, pega os dois. Bom, a música que é uma coisa tirada naturalmente da natureza, estudada na natureza das coisas, como ensina a experiência cotidiana, né, que as coisas passam para a gente, a que a gente vai pegar para estudar é a que não só abarca o prazer dos sentidos, mas também o prazer dos sentidos e o movimento do intelecto. Essas três categorias de música, a música que trata dos sentidos, a que trata do intelecto e a que abraça os dois, se divide assim. Então, a primeira, que é a que move os sentidos, ela termina no nosso órgão auditivo. Ela acaba ali, ela não passa pelo intelecto. Não dá para julgar isso. É algo que só o ouvido percebe e a gente não chega a julgar. Como, por exemplo, o canto dos pássaros, que não obedece uma regra harmônica inteligível, compreensível, não obedece às regras naturais harmônicas de maneira racional, de maneira que faça um sentido. Ele não segue nenhuma regra harmônica dos intervalos de suas vozes. Não é possível discernimento mental disso, então a gente chama essa música de algo irracional, né? A segunda, que ela é voltada só ao intelecto, daí está um pouco mais ligada com aquela música universal que a gente falou, aquela música das esferas, a harmonia dessa, ela não pode ser ouvida, mas ela pode ser sentida com a reflexão mental, porque ela não trata de som em si, mas ela trata das combinações numéricas que os sons contêm. É um estudo das combinações numéricas que estão contidas nos sons. E a última categoria, que une os dois, que é a instrumental. É a que vai procurar uma doçura natural das vozes e dos sons para os sentidos, e para a mente, com a justa proporção harmônica dos intervalos que acontecem entre as vozes e entre os sons instrumentais. É a música que a gente conhece hoje, né? Por assim dizer. Não é nada menos do que isso. É exatamente a música que a gente tem acesso hoje. Estudar essa música. Tem uma. Que às vezes eu já me deparei com umas coisas muito engraçadas. Às vezes tem pessoas que elas são muito cultivadas em diversos assuntos, leem, bom, teatro, enfim, apreciam as artes plásticas, conhecem um pouquinho de tudo, mas quando chega na música, como a pessoa tem acesso à música popular, ela acredita que. E mais longe naquilo não é exatamente uma necessidade. Para que eu preciso aprender música clássica? Eu já tenho música popular de boa qualidade, a música clássica. Eu vou usar o termo música clássica mesmo, viu? Independente de classicismo ser um período. A gente entende o que eu quero dizer com isso. Eu já tenho música popular de boa qualidade, música clássica dá mais trabalho. Para que eu vou fazer isso se música já. Eu já tenho música na minha vida. Então, esse curso também é um pouquinho para responder a essa necessidade, né? A verdadeira importância de estudar um assunto desse. É uma coisa muito importante a gente ter em mente que, como os antigos observavam a música e a música realmente, independente da gente não entrar aí na parte teórica, numérica, física e tal, a gente ir para a parte da música instrumental, a música, ela é autoeducação. Música é educação. E a música tem um tipo, ela funciona de um jeito muito, muito específico como educação. Eu posso dar um exemplo breve para vocês, assim, muito, muito curto mesmo. Uma nota só tocada, só um, apenas uma nota, que é uma cor. As notas, a gente tem aqui 12 notas musicais, que estão exatamente para a paleta de cores, como as 12 cores. Né? Uma nota que é uma cor, já é capaz de mudar completamente a atmosfera de um ambiente. Mas ainda assim, ela é uma letra, né? Ela não chega a significar nada, apenas uma nota. Mas quando eu adiciono uma segunda coisa, só toquei mais uma nota, hein? Quando eu relacionar uma nota com outra, olha como já aparece algo em você. Já aparece algo na sua alma que não estava lá antes. Ela já te deixa uma marca. Eu posso dar um outro exemplo ainda melhor. Agora com mais sonoridade. São exemplos bem introdutórios, tá? Não estou já entrando na parte de escuta musical. Resolvendo uma nota aqui no final, dando uma nota a mais. Mais uma vez. Esse primeiro acorde, ele já tem uma cor tão intensa que se a gente começa a dialetizar sobre ele, por mais que uma pessoa ouça de um jeito ou outra ouça de outro, a gente vai chegar em coisas comuns. Como, por exemplo, eu acredito que seja realmente universal a sensação de que esse é um acorde escuro. De que isso é uma sonoridade escura. Uma sonoridade escura que caminha. Esse outro acorde. Ele deixa a coisa no estado de suspensão total. Ele deixa a coisa realmente suspensa. Olha o quanto de informação de uma coisa escura para uma questão que isso já grava, já marca na tua alma uma série de coisas, uma série de informações, apenas com som. Tá? E depois você pode notar que se você observa uma bela paisagem, uma ação bonita, um relato de um santo, qualquer coisa de harmônica e coerente na vida, isso também te deixa uma marca. Na hora que você se depara com aquilo, isso também te deixa uma marca. Então, a música ela tem exatamente esse poder. Ela consegue deixar essa mesma marca na ausência da própria coisa. Na ausência dela. E se essa marca que você procura é uma procura de algo através que visa um equilíbrio, uma harmonia, uma lógica interna, uma exata proporção das coisas com o equilíbrio, o refinamento mesmo necessário, você entra em contato com o belo, a gente não vai entrar aqui em teoria do belo, mas você entra em contato com o belo internamente, de uma maneira que quando você se depara com o belo, em qualquer situação da sua vida, você o reconhece. Você o reconhece, e ao reconhecer o belo, você tem inúmeras ferramentas a mais para lidar com ele, para transcendê-lo, porque você já viveu através da música. Né? O sujeito, quando começa a se interessar por música, às vezes essa arte que é uma ciência e arte, né? As duas coisas. Tem algo de ciência, que é algo para se conhecer, e algo para fazer com isso. Né? Aí, a parte arte. É, mesmo quando a pessoa começa a se aproximar de música, geralmente, sei lá, quando é criança, ou mesmo que seja mais tarde, um instrumento musical, mesmo nas coisas mais mínimas, uma nota só, outra, quando ele escuta aquilo, existe um universo que se abre internamente. Alguma coisa se expande. E agora, por ter expandido, ele sabe o que é tristeza de maneira diferente. Ele sabe o que é euforia de maneira diferente. Alegria de maneira mais intensa. Ele sabe o que é uma sensação de se sentir mais piedoso. Ele sabe toda uma gama de sensações humanas, ele já viveu ela, ele vive através da música e conhece diferentemente, porque ele já internalizou. Essa coisa de internalizar é interessante em música, porque uma coisa que eu acho que realmente diferencia a música das outras artes é por ela conter esse elemento interno, que é uma característica assim, vital. Né? A música ela é um elemento vital que vai no âmago mais profundo do sujeito mesmo. Ela injeta vida na pessoa. A pessoa, se aquilo é absorvido imediatamente como vida. É porque uma coisa é eu me deparar com algo bonito, olhar, ou ouvir alguém falar sobre algo bonito, ou ouvir uma peça, alguém está comentando uma bela coisa. Outra coisa é essa coisa bonita acontecer dentro de mim. Porque a música acontece dentro de mim. É o meu peito que vibra, é o meu corpo que reage a essas frequências. Ela tem esse elemento vital, interno, muito importante, muito diferente das outras experiências artísticas. Daí até a gente pode falar da música ao vivo, por exemplo. Porque mesmo quando eu vou comprar um CD ou sei lá, uma gravação, é diferente de eu ir a um concerto ao vivo. Porque eu vejo esse elemento vital, o sujeito está colocando a vida dele ali, está colocando a existência toda em função daquilo, e é isso que está chegando em mim. É essa coisa viva acontecendo ali. E é outro exemplo bom dessa força, dessa coisa viva que a música tem, por exemplo, no cinema, uma trilha de cinema, por exemplo. Você tirar a música daquela determinada cena, você perdeu 50% ou mais da carga de dramaticidade do negócio. Né? É óbvio que o sujeito pode encarar um silêncio ou barulho do ambiente como uma própria trilha, né? E conseguir tirar um drama daquilo. Tudo bem, dá para fazer isso, mas não é isso que eu estou falando. Isso daí não muda em nada a força que a música tem para adicionar dramaticidade a determinada coisa que está sendo contada. Ela tem esse elemento de vitalidade interna. Ela vai mexer nessa vitalidade interna da pessoa. Daí, até, interessante, conversando com o Hugo Hotel, o Gonzaga, comentando a relação da música na simbologia astrológica com o planeta Marte. Né? O Marte é exatamente isso, é aquele princípio que vai entrar no fenômeno para desvendá-lo, né? Para abri-lo. Para pôr a mão na massa para ver o que é que está acontecendo ali dentro. A música é simbolizada por isso. Então, dentro de conhecida toda essa força da música, toda essa capacidade de agir dentro do sujeito, o resultado final e grande conclusão aqui um pouco, é que a apreciação musical, ela refina a apreciação estética do sujeito em geral. O sujeito que sabe, porque tem o costume de ouvir uma boa música, ele sabe olhar um quadro melhor, ele sabe ler um livro com uma visão mais profunda, ele vai olhar ações de uma maneira mais ampla. A música, por agir internamente, porque veja, o belo não está acontecendo ali, ele acontece dentro de mim, eu vivo aquela beleza. Isso dá um referencial de depois ir atrás dessa harmonia na tua vida prática de maneira muito mais sólida. Então, sabendo disso, a gente começa a falar da função que a música sempre teve. Que a música sempre teve uma função muito específica. Tá? Em todos os povos, a música sempre teve uma função muito específica. Aí eu não estou falando nem só da música clássica ocidental, música em geral. Essa coisa de... E os artistas sempre foram profissionais como todos os outros. Não tem essa história do artista ser um sujeito especial, o iluminado, o Deus que não faz parte do resto dos réis mortais. Né? O artista se vê hoje assim. E a sociedade enxerga o artista assim, de uma certa forma, mas não era assim. É engraçado porque outro dia eu estava no carro e eu ouvi no rádio um cara entrevistando um filho de um cineasta. E o cara falou assim pro filho do cineasta, pô, como é que foi? Porque o filho tinha trabalhado com o pai num filme. Ele falou, pô, como é que foi trabalhar com o teu pai nessa produção? Porque, sabe, trabalhar com o pai numa padaria não tem nada demais, mas no cinema é diferente, né? Tem aquele glamour, tem aquela... Olha que imbecil. Não tem nada de diferente do que trabalhar com o pai na padaria. A única diferença é que tem um idiota me entrevistando aqui na rádio. E ninguém liga pro filho do padeiro para saber como é que foi a ciabata essa semana. Porque é a mesma coisa. Eles estão envolvidos num produto, com tudo que aquilo envolve. A música sempre teve uma função muito clara. E o artista sempre foi como o cara que faz o sofá. Uhum. O cara procurava o artista e ele não falava assim, olha, vai lá, faz uma coisa linda da tua cabeça, da tua inspiração. E chegava pro sujeito, pegava assim, precisava de um pedaço de madeira, uma coisa, qualquer coisa, vamos supor que alguém precisasse de uma prateleira. Aí você chega para um marceneiro e fala, olha, eu preciso de uma coisa assim, mais ou menos assim, que caiba aqui, serve para isso. E aí você faz isso e aí você põe qualquer coisa de teu aí. Isso você põe qualquer coisa de teu. Mas, olha, já é muito diferente, né? Falar uma coisa dessa do que assim, sabe, deixar... Né? Vamos aplaudi-lo simplesmente por ser quem ele é. Então a música sempre teve funções específicas. E aí vamos de novo falar de três categorias. Ela sempre teve três funções primordiais. Ou ela, melhor dizendo, ela teve duas e daí ela tirou a sua terceira. A primeira função da música sempre foi de dar eficácia ao discurso. Então você tem um texto como no canto gregoriano. Aliás, é importante a gente dizer que a música que a gente conhece, a música clássica que a gente conhece, ela tem início, os seus primeiros registros realmente são canto gregoriano. Que são cantos tirados dos módulos, que são escalas gregas. O Papa Gregório I instituiu isso, mudou um pouco esses módulos, isso passou por uma alteração aí. E o canto gregoriano é a primeira manifestação musical que a gente tem realmente registrada no Ocidente, que a gente pode observar para ela e partir dali. Então, a música do canto gregoriano está exemplificada de maneira muito clara, que a música ela cria um sentimento análogo às palavras. Ela tem uma ligação com palavra, ela vai valorizando cada palavra de maneira específica. Porque é até engraçado, porque quando você fala salmo, né, aprender as palavras antigamente, aprender a salmejar, era aprender a cantar. A própria palavra salmos, em grego, acho que é música, a mesma palavra música é para salmos. A ligação com palavra é total, né? A música, ela assim, a primeira ficção, ela vem de mãos dadas com a sua irmã inseparável aí, que é a poesia. Então, essa era a primeira função clara da música. Vou dar um exemplo pequeno desse tipo de valorização da palavra para vocês. Aqui é um exemplo muito interessante. Deixa eu mais da Santa Ildegarda. Santa Ildegarda tinha uma música muito própria, um canto gregoriano muito especial e acusado de uma série de coisas, mas é uma música realmente maravilhosa. Ela começa, por exemplo, isso aqui é o início do Ordo de Tudo, que é um drama sacro, né? Vai comentar, são as 16 virtudes da alma, e aí tem uma espécie de briga com o demônio, e essas descargas de virtudes e essas almas brigando com todo um drama aí, mas eu só quero mostrar a valorização das palavras bem claras. Quando ela vai começar a história, ela se utiliza de um intervalo, aqui não vou entrar em teoria assim, mas ela se utiliza de um intervalo que você já sente a palavra em princípio. Ela vai falar no princípio, no começo, e para falar isso ela dá um salto musical. Parte de um ponto de conforto para um de tensão, que é muito claro de quem vai começar a contar uma história, que é o. Quando eu começar a contar uma história, eu dizer. O anúncio disso é tão claro. Depois ela coloca aqui, mais interessante, ela está toda numa região. Ela está mais ou menos por aqui e ela vai descer para falar a palavra parvulum. Ela desce, ela vai lá embaixo para falar uma palavra que significa um dos pequenos. Ela vai mais para baixo. Então ela. É a nota mais grave que tem na peça. Ela vai lá para baixo. Depois ela vai de novo lá para baixo. Quando ela vai falar a palavra apodrecer ou secar, que é a palavra em latim, eu não falo latim, mas eu estou me virando um pouco com isso. Ela desce também até aqui para falar apodrecer, para falar os pequenos. E para falar apodrecer, ela desce mais na escala musical. E depois ela não desce mais até aí. A escala que ela usa vai mais para cima. Ela transpassa o limite da escala e vai lá para baixo para falar de algo podre, ou seco, já não presta mais para nada. A mesma coisa ela vai para o alto para falar a palavra visão, que é para enxergar, é o óculos. Ela chega até aqui, a escala. Ela vai lá para cima para falar do óculos. A mesma vez, ela vai lá para cima e depassa a escala lá para cima também para falar a palavra pátria, né? Que é o Senhor, Pai, para falar de Deus. Depois, interessante também, para falar flexionar, no caso ela está falando de flexionar os joelhos. Ela adicionar um monte de notas na palavra flexionar para mostrar o trabalho, né? Todo o movimento que é Nectite. Todo esse monte de notas, só uma palavra. E para terminar, para falar a palavra ajuda, que vai ser dado o tamanho do gesto, que é uma ajuda divina, olha quantas notas a santa coloca para falar da palavra ajuda, que é o coringate. Vocês um pouquinho, quando ali ele canta. É uma frase enorme, um monte de notas, só para falar da palavra ajuda, para mostrar o tipo de trabalho que isso vai dar para os personagens aqui nesse drama que ela escreveu, né? Então, por aí você entende a ligação que sempre existia esse livro em música e palavra. Não era simplesmente eu falar uma palavra dramática e eu tocar um acorde escuro triste. Cada sílaba da palavra, dependendo do que ela significava, a quantidade de voltas e melismas, que é o que se chama isso, fazer tocar, cantar várias notas em uma mesma palavra, são os melismas, para valorizar ou não aquela palavra, para dar um sentido mais alto do que o resto do texto. A ligação era muito, muito sutil e profunda. Então, a primeira função da música é essa ligação com palavra. Pois, a segunda função da música é da, que sempre surgiu também, é a dar eficácia à ação. Então, a força expressiva da música aí, ela é aquela música que vai vestir uma ação. Então, ela vai causar a dança, ela vai causar a marcha, ela vai causar um anúncio de alguma coisa, uma entrada, ela vem valorizar uma ação. O canto gregoriano, nesse sentido, também ele fecha com isso aí também, porque ele não é apenas isso com a palavra, ele de fato induz uma pessoa a um estado de oração. Ele harmoniza com isso perfeitamente, ele valoriza essa ação. Então, a música deixa a ação perfeita, digamos assim. Eu não vou tentar exemplo de dança, sinal, porque vocês, isso daí todo mundo sabe, uma dança do que causa, né, uma pessoa. Então, essa música que ela valoriza a ação, que ela fecha completamente a equação daquilo, ela vai deixar, ela faz com que aquela ação seja incorporada por inteiro pelo sujeito. Ela faz com que que seja absorvido por inteiro aquela ação. Isso é interessante porque, por exemplo, um sujeito que vai rezar, geralmente, ou qualquer outra ação que envolva concentração, ele sente coceira e a perna dói, e não sei o quê, e ele pensa que ele vai comer um almoço, e a cabeça, né, fica viajando, né? Fica indo e voltando o tempo todo. Então, as pessoas sempre notaram isso, mas notaram também que quando o cara canta, isso não acontece. Ela pega o sujeito por inteiro naquela ação. Então, e toda a vitalidade. Tudo que era só racional vira ele integral, vital, naquele sujeito, quando ele canta, quando ele está envolvido na atividade musical. E isso daí sempre foi muito, muito claro, essa harmonização interna. Então, daí, dessas duas funções primordiais, que é da eficácia à ação e eficácia à palavra, daí então a música abstrai a sua terceira função. Que é assim, o que aconteceu? as pessoas começaram a notar, principalmente os compositores, obviamente, que a música tinha esse poder de integrar a energia interna do sujeito, ficar mais coesa, de pegar ele por inteiro, através da música. Então aí você tira o discurso, você tira a ação, e você fica só com essa harmonização interna. Você só fica só articulando com essa vitalidade interior do sujeito. Você leva isso de um lado para o outro, sem necessariamente estar tão ligado a um discurso ou tão ligado a uma ação. E aí a articulação interna vira uma, a música vira uma arte autônoma, aí nesse sentido, né? Vira música pura, entre aspas, música pura, que é isso aí, é só para você ouvir, sabe? Não é para nada. Só para você ouvir. Você ouvir e deixar isso aí tomar sua alma. E olha, falar em função musical hoje em dia parece meio anacrônico, porque a maior parte dos músicos vai falar, não, mas a música não tem função. Arte não... Qual aquela história que eu falei da... Como eu comecei a falar da função da música, a música sempre teve, a arte não serve para nada, não tem uma função definida, não tem... Mas isso daí não era assim, nem nunca foi assim. O que acontece é que, olha, quando a música, pelo menos no caso da música, né, quando você se desconecta das duas funções iniciais e você se vê autônomo, porém, portanto, livre, né, você fica livre para experimentar com aquela linguagem, para levar aquela linguagem para tudo quanto é lado, porque você não está mais preso a uma função que ela deve executar. E você vai se utilizando daquela linguagem livremente. E vai descobrindo recursos. Tá? Você está solto. Você não... E aquilo é uma linguagem, como se fosse um alfabeto. Né? As notas são como se fosse um alfabeto. Então, uma hora que a linguagem, eu admito que pelo menos o jeito que a gente está sempre acostumado a organizar a linguagem da maneira mais natural que elas... Ela começa a se esgotar, assim, se esgotam as palavras, não é a palavra. Só que pela música ter tido essa liberdade toda, quase que arte virou sinônimo de novidade. Assim. Fazer arte é fazer algo novo, algo que não foi inventado antes. O artista e visionário viraram quase sinônimos, né? E aí, quando se viu no limite da linguagem, um pouco, a arte como, em geral, falando da música, mas isso aconteceu em todas as artes, é um problema que aconteceu em todas as artes, ela começa a querer transitar livremente, e ela começa, assim, a querer se utilizar de toda a atividade humana. Tudo. Ela começa a usurpar todo tipo, todo domínio humano inteiro. Né? Para continuar oxigenando essa coisa de novidade. E aí, olha, fica complicado, porque quando você perde essa coisa de intenção para que aquilo, porque quando vira novidade em si, a novidade pela novidade, a descoberta pela descoberta, tem todo um valor em descobrir coisas novas. Eu não estou tirando o valor enorme que isso tem. Mas quando isso vira um fim em si e não se tem uma função clara, mesmo que essa função seja provocar um determinado sentimento naquela pessoa, né? Mesmo que essa função seja provocar uma sensação, um determinado equilíbrio, ou tirar do equilíbrio e depois contrastar com o equilíbrio, mesmo que não tenha uma função tão específica, mesmo que seja um pouco mais geral, mas quando o compositor não tem para si ele não desenha uma espécie de fronteira ali, do que ele quer comunicar, fica muito problemático, porque você, quando recebe aquilo, você também não sabe o que fazer com aquilo. Né? Se eu não sei que esse copo serve para eu beber aqui uma água, eu posso achar lindo, objeto, né? Mas a minha apreciação dele. Pois é, é interessante observar, estudar a função, porque isso é muito importante. Quando você vai pegar uma obra, é muito positivo mesmo tentar entender para que aquilo foi escrito. Tá? Porque aí você tem outro referente, você tem parâmetro para saber entender se aquilo, até que ponto aquilo é bom ou ruim, até que ponto aquilo é, foi bem sucedido ou mal sucedido. Então, isso a gente não pode perder de vista que a música é uma, opa, a música é uma linguagem, como eu já falei, e a linguagem ela visa a comunicação. E olha, se você escreve, você não tem a intenção de comunicar nada, você não tem claro para você o que você quer comunicar, é um problema. Muitas pessoas vão falar, não, mas isso aqui eu escrevo, é só para mim. Isso aqui é mentira. Isso aí é muito mentiroso. Porque, primeiro, que quem não quer contar para ninguém, não escreve. Aí, não, mas escreva para uma gaveta. Mentira. Se você não quer contar para ninguém, você não faz um documento e põe numa gaveta. Isso aí é para alguém encontrar algum dia. Só que você não tem. Só que você tá com medo da reação que aquilo pode provocar, você expõe. Mas você quer que aquilo chegue em alguém. Senão você não registrava. Registraria. Então, com esses problemas a gente se depara o tempo todo em música. O que também é importante deixar bem claro. Toda a música da modernidade não tem opção, não tem, as pessoas não sabem de jeito nenhum. Tem gente escrevendo muito seriamente. Mas isso é um problema que acontece em grande parte dos casos, sabe? É um grande trabalho de destrinchar exatamente o que está sendo feito, ou o que pelo menos foi feito recentemente, que vale realmente a pena prestigiar. Outra coisa importante de falar da linguagem é que é muito fundamental respeitar uma certa natureza da música. Aí remete a todos aqueles estudos, né, da música das esferas, a natureza dos números. Respeitar isso aí é muito importante. Não se pode fazer a coisa completamente aleatória e achar que aquilo comunica alguma coisa. Porque, olha, há uma linguagem. Como é que você cria uma linguagem? Você precisa de símbolos, de signos. E esses signos, eles podem ser estabelecidos de duas formas. Ou você tem signos naturais, ou você tem um consenso. Tá? Ou você tem a chuva, por exemplo, que significa, vai vendo, uma nuvem escura simboliza chuva. Então, isso é um símbolo natural, digamos assim. Só vê a chuva escura, a nuvem escura, opa, vai chover. Aí depois você tem outras coisas, sei lá, fumaça, olha, fumaça ali. Isso significa fogo, né? Provavelmente tá, alguma coisa está queimando. Ou você tem um consenso, como no caso das letras, um alfabeto, ou de uma placa de trânsito. Sei lá, tudo não combina. Isso aqui significa para, anda. Isso aqui significa ala. Ora, na música, não tem como os símbolos não serem naturais. Não tem como você criar um consenso. Não tem como eu chegar para vocês no piano e fazer assim, falar, olha, gente, isso aqui significa, vamos combinar aqui, é prazer, tá? É muito gostoso, ó. Cada vez que quiser, é aquela delícia. Não tem, sabe? Não vai acontecer. Então, os símbolos em música, eles têm a sua natureza, têm a sua simbologia, as coisas estão ligadas a muito mais coisas que as pessoas pensam. Os modos, desde a Grécia, estão ligados ao simbolismo astrológico. Cada modo remete a um tipo de temperamento do ser humano. É interessantíssimo começar a fazer esses estudos. Seria um outro curso, um material para outra filologia na música, né? Mas as coisas têm, elas significam coisas naturalmente, tá? Assim como as cores são símbolos naturais de muitas coisas. As notas e a combinação entre elas também. Bom, então tá. Então, depois dessa introdução aí gigantesca, a gente vai continuar com a nova introdução. Igualmente grande. Brincando, mas a gente já entra para uma área já mais falando de escuta musical, que é quando você fala também do curso de escuta musical, a pessoa pode pensar assim, né? Esse é um curso aqui por escuta musical, pô, eu escuto música. Esse curso fica tipo o curso de beijo na boca, né? Pô, mas não é isso. Não é isso, cara. Que olha, ainda mais na situação brasileira, né? Eu estou aqui realmente fazendo uma coisa aqui de utilidade pública. Porque as pessoas acham que escutam, na maioria, né? Elas escutam, acham que ouvem. Primeira pergunta que você deve. Para qual você deve olhar. Alguém deve fazer uma pessoa em relação à música é assim. Aí é muito interessante, antes de falar da minha pergunta, é uma introdução aqui que a gente vai citar o livro do Aaron Copland, Como Ouvir e Entender Música. Este livro, a minha modesta opinião, é de que ele começa de maneira muito interessante com essas coisas que eu vou expor aqui um pouquinho. Mas depois, a hora que ele realmente entra no assunto, na minha opinião, ele mais complica a vida do ouvinte do que a vida. Porque já é uma coisa relativista, bastante deslumbrada com o momento histórico que ele estava vivendo, que eram os anos 30, então muito empolgado com as novidades do século XX e tal. Então, até ali a gente não vai mais, mas essas perguntas iniciais aqui são muito interessantes. Então, se pergunta assim, quanto do que está acontecendo, ouvindo uma peça musical, pergunta para a pessoa, quanto do que está acontecendo aí você está percebendo? O que está acontecendo aí? Do que está acontecendo aí, o que você está ouvindo, de fato? E depois, a outra pergunta é, disso que você está ouvindo, você está sensível a isso? Isso te toca de alguma forma? Ou assim, você pode colocar de outra forma, mais precisa, mais técnica. O que você está pegando em termos de nota? Tá. Então tá, então eu parei nessas duas perguntas. O que você está pegando em termos de notas musicais? Primeira questão. E a segunda é, disso que você ouve, dá para indicar alguma resposta emocional já? Você está sentindo alguma coisa? E olha, essas são perguntas bem básicas, mas isso não é uma pergunta básica que eu estou fazendo para um leigo, querendo, sabe, diminuí-lo. Isso é a pergunta, são perguntas que todas as pessoas que ouvem música se fazem, desde o leigo até o compositor. É a pergunta que faz ouvindo a música, o que, que eu estou pegando em termos de notas? Ele procura perceber tudo o que está acontecendo em termos de notas musicais, o máximo possível, obviamente. E ele procura entender o que aquilo está gerando, o que aquilo gera ali. Basicamente, óbvio, as pessoas têm diferentes opiniões, às vezes a pessoa procura se podar um pouquinho nesse lado de o que está sentindo, deixando de sentir e tal, e procura estabelecer outras relações, mas enfim, basicamente é isso que as pessoas se perguntam, né? Então a gente vai, olha, começar nisso gradativamente, né, de pouquinho em pouquinho. A música, por ser uma linguagem, é um idioma, por assim dizer, que alguma coisa de teoria, alguma parte teórica a gente vai ter que passar, mas vamos procurar realmente reduzir isso ao mínimo possível, porque se não tem algumas coisas de teoria, a gente não tem nem como dar nome às coisas e fica muito difícil. Então, mas a gente vai procurar reduzir o máximo a parte teórica. E eu recomendo muito, muito, muito a pessoa ouvir música, porque só o conhecimento fora da prática fica estéril, né? As coisas ficam um pouco estéreo. Então, a prática da escuta musical é realmente muito, muito importante. A pessoa pode assistir 10 mil cursos desse e se ela não escuta música, se ela não procura ativamente, né, escutar e tal, ela não, aquilo não adianta de nada. E outra coisa que eu recomendo demais é o estudo de um instrumento musical. Qualquer um. O piano vai dar uma visão mais ampla das coisas, de fato, mas qualquer instrumento musical é importante, porque o contato com o instrumento realmente traz uma vivência mais intensa com isso tudo. Mesmo que a pessoa trabalhe, não tenha tempo, é só tocar um pouquinho, toca mal, não tem problema, não tem problema. É uma coisa muito positiva, muito rica para a vida de todas as pessoas. Não se esqueçam que nas épocas onde a música tanto desenvolveu, não havia aparelho de som em casa e todo mundo tinha que tocar, em toda casa alguém tinha que tocar para ter música. Olha só, se você tem em todas as casas alguém estudando, ou uma ou mais pessoas da família estudando música, você imagina o que isso não faz com a média geral, né, daquela sociedade, a média de nível de apreciação. Então, essa parte que a gente falou, essa segunda parte de o que, que aquilo te traz, né? A parte de perceber as notas, tá, ela é importante. Você procura se esforçar ao máximo, se concentrar um pouco, tentar dar nome às coisas. Olha, eu escuto tais, os instrumentos, tudo bem, uma frase, duas frases. Isso daí a gente vai devagarinho destrinchar. E a outra parte, o que, que isso te faz sentir, a que isso te remete, ela é muito importante. E também, mais uma vez, é um tabu isso. Porque quando você vai falar ao que aquilo te remete, a maior parte das pessoas começa a falar, não, é impossível dizer a que aquilo te remete, não sei o quê, não é... Melhor não reduzir a palavras, melhor não, sabe? Isso daí é bobagem. Isso daí é bobagem. Porque você não vai reduzir a nada. Você nomear um pouco o que está acontecendo ali te ajuda a saber para onde você direciona a escuta naquele momento. E isso não vai limitar. Isso não tem a ver. Nomear não significa limitar. Olha, uma explicação prática disso. É o que os intérpretes fazem. Um intérprete, quando ele pega uma partitura, se aquele trecho, aquela passagem já não comunicou naturalmente alguma coisa para ele, se aquilo já não foi codificado naturalmente, e mesmo que ele não queira dar um nome, ele dentro dele sabe muito bem que tipo de mensagem que aquilo passou. Quando ele não sabe, ele não fica, né? O intérprete para tocar o negócio, ele não fica, isso daí eu não sei o que quer dizer, o que me passa, eu não vou dar um nome, tá? Porque se ele fizer isso, ele não faz nada. Ele é obrigado a nomear, porque senão ele não sabe o que fazer com o negócio. Se o intérprete é obrigado a nomear, porque senão ele não sabe o que fazer com o negócio, porque o pobre ouvinte não pode nomear as coisas inicialmente para poder se encontrar nessa seara, sabe? É muito importante, você começa a nomear, você escuta determinadas passagens, você olha, isso, deixa eu pensar, que cor teria, que intenção teria, que gesto seria esse, que, sabe? Você refletir sobre essas coisas é muito, muito importante. Tem só um segundo. Olha, uma única coisa que é também comentada aqui, que seria a única exigência para a pessoa prestigiar música, escutar música e sabe melhor o que está fazendo, seria a capacidade de reconhecer uma melodia, tá? Melodia, depois, mais pra frente, a gente vai ver que melodia é uma sequência de notas. Então, assim, basicamente, todo mundo consegue, a não ser que a pessoa tenha realmente uma patologia, não reconhecer que uma sequência de notas aconteceu. Tem pessoas que têm realmente muito pouca habilidade, mas mesmo essas vai dar para desenvolver. Reconhecer uma melodia não é problema para ninguém. Se você, não estou falando para você ser capaz de cantar, hein, ou ser capaz de tocar, tudo só reconhecer, opa, escutei uma sequência de notas, só isso, essa é a única exigência, né? E uma outra coisa que algo que se faz muito, muito importante, que as pessoas têm de desenvolver, é essa escuta ativa, né? Todo o processo de aprendizado ou de absorção de alguma coisa é um processo ativo. Tá? A pessoa não pode sentar lá e achar que a música sozinha vai injetar o entendimento dela, a pessoa, sabe? Ou que o professor vai injetar a compreensão das coisas. É um diálogo com aquilo constante de quem tá ouvindo ou de quem tá, ou mesmo aqui no curso, né? É um diálogo com aquilo constante. A importância da escutativa, ela, uma coisa que o pilar fundamental dessa escutativa que a gente vai desenvolver é a memória, né? O reconhecimento de uma melodia e a memória são muito, muito fundamentais, porque quando você reconhece uma sequência de notas e você grava que ela aconteceu, você depois compara com o que vai acontecendo com ela mais na frente. Você vai vendo o processo pelo qual ela vai passando, né? Aí você entende a estrutura do negócio, você entende, né, de pouquinho a pouquinho como que aquilo foi sendo alterado, ou se aquilo continua do mesmo jeito por algum motivo especial, enfim. Essa escuta ativa, essa coisa de escutar dialogando com a obra, vai muito contra uma ideia que todo mundo fala, que também acho divertidíssima, que é música clássica é muito bom para relaxar. A música clássica é muito bom para relaxar. Ora, olha só, cara. Não é que não seja bom para relaxar, tá? Tem obras que têm a intenção, a real intenção, de te provocar, de te instigar um estado de relaxamento, um estado mais meditativo, mais contemplativo. Tem obras, claro, tem um número limitado delas. São muitas, mas é um número, comparado com tudo que se escreveu, é uma parcela razoavelmente pequena aí. Você está reduzindo, pelo menos em relação à música clássica, você está reduzindo aí 1.000 anos de história da música praticamente, né? Para um aspecto, uma função ultra específica, né? Obras que vão provocar um estado meditativo, tá? Você pode encontrar todo um repertório aí, mas é uma coisa muito devida. Essa coisa de música para relaxar, o que acontece aí é o seguinte: as pessoas estão tão viciadas num blá blá blá interno, mental, uma voz aqui falando o tempo todo com elas, eu não sei o que, eu preciso pagar aquela conta, eu preciso falar com aquela pessoa, porque minha mãe, porque não sei o que, meu cachorro. A pessoa está o tempo todo num diálogo, numa atividade mental tão intensa, que quando ela se depara com uma música que vai justamente entrar com essa vitalidade que ela tem de entrar na pessoa, de agir internamente, colocando ali uma nova linguagem, uma outra informação que faz com que ela pare de prestar atenção naquele blá blá blá interno, no qual ela estava viciada, e ela comece a se voltar para outra coisa. Quando ela sai dessa atividade mental onde ela estava, se ela tiver trabalhado muito, acordado muito cedo, não sei o quê, ela se depara com o fato de que ela está realmente muito cansada. E aí, cara, aí ronca muito. É normal. Mas isso aí não é, né? isso aí não é a música que foi, que é pra relaxar. Você relaxou porque você saiu do que você estava fazendo, que era realmente o teu vício. Aí quando você parou de repetir o ciclo, você... Nossa, como eu tô cansado. Tá. Olha lá. Continuando, então, mais três coisas importantes, né? Quando a gente faz essas duas perguntas para as pessoas, o que elas estão ouvindo e o que elas sentem, o que elas estão ouvindo, a gente tem aí basicamente três planos. A escuta musical, ela acontece em basicamente três planos. Você tem um primeiro plano, que é um plano sensível. Então aí o plano sensível, ele vai tratar da coisa do som, né? É o timbre, é aquela impressão que o som te passa, você ter recebido aquele banho sonoro, né? A sensação que aquele timbre, né, que aquela frequência te causa já, só o som. Opa, deu uma travadinha? Não, não tô. Legal. Então, o plano sensível, ele tá na coisa do som. E essa questão do som, ela não vai ser exatamente o foco do nosso curso o tempo todo, mas ela é de extrema importância, porque as pessoas, é interessante para as pessoas saber que, olha, a produção do som, esse timbre que você está escutando, ele é uma verdadeira arte, sabe? A preocupação do artista, do músico, com a produção do som, a preocupação do intérprete com a produção do som é enorme. Tocar um instrumento não é só tocar a nota certa na hora certa, na intensidade certa. Tocar um instrumento, a produção de som envolve muitos detalhes, tá? Eu tocar uma nota, eu posso tocar essa nota de maneira desleixada. Ou eu posso cantá-la, que a gente chama isso. Eu posso tocar. Um acorde pode ser. Ele pode ser cantado das mais diferentes formas e eu posso atacar da maneira mais besta. Mas isso eu vou fazer de mil formas diferentes. Agora, cada pessoa que encostar no mesmo instrumento tem um outro som. A pessoa tem um outro som. O peso das mãos, ou se for um instrumento de sopro, a formação da boca, do órgão respiratório, tudo isso muda o timbre daquele instrumento muitíssimo. Óbvio, é o mesmo instrumento, mas a quantidade de cores que você... nota, cores aí não mais como notas, estou querendo dizer cores como a quantidade de qualidades que você percebe são muito diferentes. O peso da mão, a velocidade do ataque, o jeito que encosta, assim, é quase que tende ao infinito a possibilidade. Isso a gente vai ver escutando diferentes e comparando diferentes intérpretes, né? Às vezes numa mesma obra, comparando estilos de interpretação e o som. Mesmo, olha, a diferença sonora é tão grande que mesmo em disco, isso não é só percebido do lado do cara. Mesmo em gravação, você percebe a sonoridade dos intérpretes, tá? Você percebe a sonoridade cheia, generosa, assim, direta, do Arthur Rubinstein, por exemplo. E a sonoridade cristalina e quase que de vidro mesmo do Vladimir Horowitz, né? A delicadeza, a doçura da sonoridade de uma pianista como a Maria João Pires. Estou falando só de pianista, porque eu sou pianista. Mas isso daí vai para os violinistas, para os instrumentistas de som. Olha, isso daí é uma coisa riquíssima e que ajuda muito as pessoas a prestigiarem música e conseguirem desfrutar de perceber o tipo de produção de som que aquele intérprete tem, né? O tipo de projeção sonora se estuda como a música que a gente está falando é uma música acústica, né? Essa produção do som é riquíssima, porque você precisa projetar acusticamente aquele som numa sala de concerto. Como fazer isso? De maneira a ainda guardar qualidades essenciais como importantes daquelas notas, daqueles acordes, ou daquela melodia. Como você toca aquilo de maneira que chegue lá na última fileira do teatro e ainda assim manter uma sonoridade doce, né? Então isso é uma arte tão complexa, diferente de eu ligar um microfone, um amplificador, ou aumento o volume, ou chego, o pessoal me escuta lá em outra cidade, mas não é essa produção de som do volume, é a produção de som realmente acústica, trabalhando com fenômenos realmente naturais. Então essa questão do som, ela está no primeiro plano de discurso, tá? Que é o plano sensível, tá? O segundo plano de estudo é o plano expressivo. Tá? É um plano que está ligado justamente àquilo que a gente já falou, que é o que aquilo te traz. É, identificar o que aquilo te traz, não é limitar o que aquilo te traz. Essa identificação, uma vez feita, se abrem novas portas e depois aquilo vai se ampliando. Você vai cada vez mais descobrindo, identificando mais coisas, mas é importante nomeá-las, é importante identificá-las. Pelo menos de maneira geral, para responder a esse plano, explicar ele um pouquinho melhor, o Paulo Pinto coloca uma coisa muito interessante que é assim, mas eu coloco diferente dele. Ele coloca, música tem significado? Passagem musical tem significado? A resposta é sim, tem significado. Dá para explicar esse significado em palavras? Ele já disse que não. Eu digo sim. Tá. É só isso que significa isso? São só essas palavras? Entendeu? Depende. Não. Às vezes não. Muitas vezes não. Mas não significa que você não pode. Não possa. Você é obrigado a fazer a todo momento. Quando você vai tocar, você decide. Esse trecho eu vou fazer mais assim. Se eu não decido nada, a decisão é inconsciente, mas os meus dedos vão decidir por mim, mas alguma decisão vai acontecer. Se não houvesse decisão nenhuma, eu não me moveria, né? Eu não seria nem capaz de tocar. Alguma decisão vai ser tomada, consciente ou inconsciente. Então isso daí, esse segundo plano, é essa coisa de traçar esses planos, essas coisas, limites expressivos gerais. Pode ser falar só simplesmente serenidade, tristeza, exaltação, então, isso é mais ou menos ver o que os gregos chamavam assim de ethos. Os gregos tinham essas escalas e cada uma tinha o seu ethos, que era o caráter moral daquela escala musical, daquela sequência de notas. Cada uma gerava um. Então você descobrir o ethos daquela passagem um pouco para você naquele momento. Esse é o plano expressivo, né? E é um plano realmente muito, muito importante de começar a tentar assim, tocar, né? Essa coisa concreta com música assim que eu tô falando um pouco, ela é meio tabu, mas e os músicos recrutam, geralmente, mas o público tende a isso. Tentar explicar as coisas com palavras sempre foi uma tendência geral. Não é à toa que uma pessoa sempre acha, geralmente, uma pessoa vai achar Tchaikovsky, por exemplo, um compositor romântico russo, Tchaikovsky, mais fácil de ouvir do que Beethoven, por exemplo. Tchaikovsky é mais fácil de ouvir do que Beethoven porque você consegue abarcar aquilo que está acontecendo na peça com palavras de maneira muito mais objetivamente do que com Beethoven. Já começa aqui a música de Tchaikovsky tinha uma função muito mais objetiva do que a de Beethoven porque ele era um homem muito ligado às artes cênicas e à dança. Então, a grande parte das obras dele tem ligação com um teatro, por assim dizer, mesmo que os balés, né? Mesmo os balés que quebra-nozes, tem uma historinha lá acontecendo no quebra-nozes, ele precisa contar aquilo, então a música já tem uma outra dimensão muito mais concreta. Mas isso acontece, essa dificuldade aí com o compositor, por exemplo, como Beethoven, ela se dá porque o Beethoven utiliza figuras mais genéricas, a música é mais, dele é música mais abstrata, é uma música quase que metafísica, né? É uma música que ele usa figuras temáticas, ele depois vai explicar o que é tema, tão pequenas, tão delicadas, e simples, e em cima daquilo ele constrói uma pirâmide. Por daí a sensação que a música dele nunca se esgota, porque é realmente muito mais, é muito maleável, ele é muito adaptável, essas fronteiras emocionais que eu estou falando, elas são mais difíceis de serem traçadas em Beethoven. Ele usa de tema, o exemplo mais óbvio, né? Mais óbvio seria a Quinta Sinfonia, que eu... Em cima dessa figura. Ao passo que uma peça, uma coisa que tenha uma linha mais longa já é menos maleável. Uma figura dessa, ou qualquer outra, ou como na Sonata Appassionata, que ele pega uma figura mais longa, mas também extremamente simples. Descendente, depois ascendente, a mesma figura, ó, e para terminar, uma voltinha. É ultra simples, com isso ele vai fazer, ele vai jogar isso para todos os lados que você pode imaginar. Ao passo que uma coisa com uma linha mais longa, já sim, ela já vem mais pronta. Por exemplo, também outra peça famosíssima, né? Um trecho da cantata 147 de Johann Sebastian Bach, do Bach Pai, a famosa Jesus, Alegria dos Homens, que tem uma linha super longa, realmente uma linha de quatro compassos mais rica, e ele faz menos coisas com essa linha, que é a famosa. Basicamente da mesma forma, quase que inalterada. Tem um segundo tema que depois entra nessa. Ele acontece paralelo a essa melodia, mas ela acontece basicamente do mesmo jeito. Quando você tem uma linha ou uma coisa grande sendo construída melodicamente, ela dá menos possibilidade de você mexer com ela. Isso é engraçado até em termos de timbre em música. Porque quando você tem um timbre mais neutro, como é o caso do piano, por exemplo, que é um timbre super neutro, né? Um timbre híbrido, você pode fazer tudo com ele, mas muito maleável. Ao passo que se você tiver um timbre bem presente, uma coisa muito assim como um fagote, ou sei lá, um instrumento mais estranho, vocês podem ver que se permite menos a variação melódica, cansa mais rápido aquele timbre, ele é muito, é como se fosse uma bebida mais forte, assim, você não aguenta tanto daquilo, né? uma coisa mais límpida, você... Aquilo passa com mais facilidade, um pouco por tudo. A mesma coisa acontece com material temático. Quando você tem uma coisa mais simples, uma coisa mais enxuta, aquilo fica extremamente maleável. E é isso que Beethoven faz, assim, a grande maioria das suas obras. É assim que funciona. Mas, olha, essa coisa de traçar, voltando um pouquinho, essa coisa de traçar fronteiras aí de sentimentos ao redor dos trechos, né, que, por exemplo, você vai traçando o triste, aí depois triste o quê? Um triste mais desesperado ou um triste mais assim, saudoso, resignado e tal. Você vai destrinchando um pouquinho disso. E você, olha, você pode falar, cada um sente de um jeito, cada um aprecia as coisas de uma forma e tal. Sim, mas quando você começa a depurar um pouquinho exatamente o que aquilo diz, você vai chegar em símbolos daquilo realmente universais, que você chegar em coisas comuns, comuns um pouco para todos, né? A não ser... Se não for comum, se a coisa não tiver um símbolo comum um pouco para todos, de alguma forma, em algum ponto tudo se convergir, encontrar, tem algum problema com a obra. A obra realmente não tem alguma coisa muito não clara ali, ou algum problema com o ouvinte, né? Pode ter algum problema aí. Não, mas sério. O terceiro plano de escuta. O terceiro plano foco mais intenso aqui do nosso curso, é um plano puramente musical, né? É um plano estrutural, por assim dizer, é um plano da arquitetura do negócio. Porque, olha, as pessoas, elas percebem de primeira, que elas percebem de primeira? Elas percebem de primeira o som, né, que vem, aquele som, pois elas percebem de primeira uma melodia e sai cantando, tipo, parabéns para você, percebe a melodia. O ritmo vem depois, apesar que parabéns para você, meu, tem sofrido sérios danos. Olha, assim, no Brasil o pessoal nem afina, né? Afinar não estou nem pedindo, mas o pessoal, a mão... A mão é percussão, tá? A mão é o tempo todo, né? Parabéns pra você, essa da... Vou botar que sempre em três, agora tem uma moda de fazer em quatro, né? Parabéns pra você, dois, três, quatro... Não sei, não tem problema mudar, mas é que as pessoas mudam isso, elas não sabem nem o que estão fazendo. Não sabe nem mudar. Não era assim. Tudo bem. Você quer fazer assim agora? Faz, mas você sabe, né? Você mudou e tal. É um indicador da decadência ocidental, né? Sei lá, essa decadência. Cara, assim, pode. Eu não sou contra a mudança nenhuma, não é isso. Mas as pessoas não têm consciência, né? Do que estão fazendo nenhuma. Afinação. Não vou entrar nesse assunto. Tá, né? Afinação. Ah, mesmo, muito chateado. Verdade. Então as pessoas percebem, né, elas percebem o ritmo, por exemplo, se é uma coisa muito marcada, claro, percebe o ritmo. Vai na balada, né? Não percebe o ritmo ali, né? Tudo bem. Então as pessoas percebem uma melodia e percebem o ritmo, dependendo da ênfase que é dada a um ou outro. Mas, olha, perceber que a coisa tem uma forma, que a coisa tem uma estrutura, que a coisa tem uma forma definida, nem pensar. Assim, isso não, realmente não faz pela cabeça das pessoas. Isso daí, assim, as pessoas ignoram completamente essa forma e os músicos se viciam nisso aí. Os músicos ficam obcecados. Porque, verdade seja dita, dá tanto trabalho da forma... A peça, estudar as notas, botar a coisa em ordem, de forma coesa, coerente e tal, com uma direção clara e tal, que os músicos eles ficam perdidos nessa arquitetura interna, né, do negócio. Eles ficam obcecados com isso. Obviamente, os grandes músicos são aqueles que não perdem a noção do plano geral, né? Mas é normal o músico acabar por ficar tentado a pensar muito só nisso, a se voltar para esse plano de arquitetura aí. É um plano que a gente vai dar mais atenção, porque é um plano mais carente, né? É o que é mais carente, é o que ajuda as pessoas a compreenderem isso. Porque é assim, tá? Olha, é igual, o Copland fala bem disso, é igual ao teatro. O plano sensível que eu falei, assim, você chega no teatro, aí tem lá as pessoas, a sala, o ambiente, um monte de coisas que você vê, você já sente e aquilo já te causa um impacto. Estou no teatro. Aí, a pessoa já, aquilo lá já dá uma chocada. O plano expressivo é mais ou menos quando uma pessoa está vendo a peça, aí as pessoas começam a falar frases e tal, e aí aquilo pode te deixar chateado, enfurecido, deprimido, eufórico, aquelas frases, aqueles diálogos e tal. E o plano estrutural é o roteiro, é a história, é o começo, meio e fim da coisa. Então, esses planos, essas coisas do teatro seriam assim, planos análogos a esses planos musicais que eu estou falando. São paralelos, é a coisa sensível, as ideias que aqui ó, que as unidades que acontecem isoladamente naquilo vão te trazendo, e a ideia do começo, meio e fim daquilo, a estrutura geral, né? Os temas musicais são como se fossem personagens, aquilo vai passar por todo um desenvolvimento, você precisa tá consciente disso, você está ativo nisso, você dialoga com isso, a coisa vai, você cria expectativa, a coisa te frustra, ou te surpreende positivamente, ou se confirma. Isso daí é... Se a música é isso, nada mais, né? Exatamente isso, acompanhar essa história. Os temas musicais são personagens. Já que falando um pouquinho de alguns compositores, vamos seguir com o assunto aqui deles, que é, para falar de música, a gente começa um pouquinho falando dos compositores, que são a fonte, né, primordial do negócio. Então, a gente fala do processo criador, que é... As pessoas, elas gostam muito de saber como as coisas foram feitas, né? Para apreciar mais, as pessoas gostam muito de entender como é que aquilo é produzido. E o compositor musical, ele ganha uma aura assim, de como se fosse um mágico. Que aquilo lá desce dos céus, tudo assim, ele escreve. Nossa, cara, como é que você faz isso? Parece uma coisa mágica. E tá totalmente ligado a essa... A palavra que as pessoas tanto usam, que é inspiração ou talento. Olha, de novo, tá? O trabalho do compositor sempre foi um trabalho como todos os outros, diário, disciplina, suor, sabe? 20%. Sei lá, 1%, 20% da inspiração e o resto transpiração. E olha, o trabalho é disciplinado, duro, e se é inspirado ou não, é um subproduto do negócio. É depois que o cara vai ver se aquilo foi inspirado ou não. Porque hoje tem essa coisa, vou compor. Ah, eu tô com vontade de compor, eu não tô com vontade de compor. Tá, o cara fica à mercê dessa vontade, se ele tá com vontade de compor ou não. Mas isso é um trabalho que se compunha todos os dias, é um trabalho todo dia, independente da tua vontade ou não. Bah, olha, eu nunca fui realmente averiguar com precisão esses estudos científicos, mas eu já li isso, que a obra de Bach, de Johann Sebastian Bach, Os filhos de Bach também são muito importantes, não tanto quanto o pai, certamente não, mas o Johann Sebastian Bach. Se você pega a vida toda desse homem, ele viveu 65 anos, e a obra toda dele, você divide pelo tempo de vida que ele teve, dá mais ou menos 10 páginas de música escritas por dia. 10 páginas de música, não é parece 10 páginas de texto, 10 páginas com orquestração, assim, são coisas imensas. 10 páginas de música é muita música, é muita nota que tem, a gente tem escrita. E batem isso fica um pouco arbitrário dizer um negócio desse, mas eu acho que realmente isso é um consenso. A obra de Bach, diferente de outros grandes gênios, às vezes, não tem altos e baixos. Ela é toda regular. É tudo sensacional. É tudo bom, sabe? Não tem uma bola fora. Não tem mesmo. Escrevendo todo dia, né? Com essa intensidade. Olha a excelência disso vem de uma disciplina tão enorme, de muitas outras coisas, né, divinas, aí, que a gente não vai nem entrar no mérito dessa questão, mas olha a disciplina e o trabalho desse homem. Escrever pelo menos 10 páginas de música todos os dias, a quantidade de cantatas, são sempre tantas cantatas, é um negócio realmente monumental. E certamente compunha, porque tinha que compor. E se foi inspirado ou não, isso é uma coisa que ia ser verificado a posteriori. Pois que se constata o quão inspirado ele estava, ou ele mesmo devia constatar. Outro mito que existe a respeito de composição é que, não sei se as pessoas sabem muito, mas existe um certo mito a respeito de compor num instrumento ou compositor que escreve fora do instrumento. O cara está lá pegando um ônibus e tá, escreve. Ou o cara que precisa estar no instrumento. Sim, isso foi levado a um certo extremo hoje em dia, de dizer que seria mais importante compor fora, porque você não se atém a certos padrões, não sei o quê. Mas isso nunca foi assim. Os compositores tocavam seus instrumentos. A música deles era realmente viva nesse sentido. Os compositores eram também intérpretes. Eles improvisavam, davam aula de instrumento, compunham, tocavam, faziam turnê, sabe, isso sempre foi assim, e o contato com o instrumento, eu acho uma coisa assim, realmente positiva, só pode ajudar a pessoa a entender como funciona aquele instrumento realmente, entrar na intimidade de quem estuda aquilo todos os dias, ele também estudar aquilo todos os dias, e aí poder contribuir com alguma coisa de dentro daquele universo, né? Não observar de fora e pôr aquilo numa ampola de laboratório e fazer uma experiência. Assim, pode funcionar. A verdade é que o método é, de fato, secundário, né? O resultado é o que importa. Se a pessoa tem um talento fenomenal e ela consegue escrever coisas lindas no banco da praça, vai no banco da praça, filho. Faça isso. Tudo bem. Mas é importante, o contato com o instrumento sempre foi muito... assim, primordial para os compositores todos, até, olha, vamos colocar até realmente o começo do século XX. É no século XX mesmo que se separa e que os compositores viram só compositores e que os intérpretes viram só intérpretes, com poucas, pouquíssimas e raríssimas exceções. O compositor, a gente pode... escrever um pouquinho, mais ou menos, o processo de composição aí, básico, assim, só para dar uma ideia mesmo. Tem infinitas variações, né? Mas basicamente ele começa pelo tema, que seria uma ideia musical. Tem diversos tipos de ideia. Essa ideia pode ser uma melodia, essa ideia pode ser um ritmo, qualquer coisa, uma figura que para ele é uma ideia digna de ser desenvolvida, uma ideia musical. Essa ideia musical, realmente, o surgimento disso na cabeça de uma pessoa é muito misterioso. Como é misterioso o surgimento de qualquer ideia na cabeça de uma pessoa? Não é necessariamente musical. Você descobrir como você vai mudar a posição da sua mesa na sala pode ser extremamente misterioso, como que você teve essa ideia. É um fenômeno humano que não é privilégio dos compositores. Uma ideia. E aí ele procura conhecer ali um pouquinho o seu significado emocional, né? aquele caráter emocional que a gente falou antes. Para que, que aquilo se presta? O que é possível fazer com aquilo? É uma coisa que eu vou pensar de maneira mais intimista? É uma coisa mais uma coisa grandiosa, que vai transmitir uma sensação de magnanimidade, de majestade? Qual é a natureza essencial dessa minha ideia? Né? Como é que eu vou desenvolver? E aí a gente volta naquela questão que eu demonstrei aqui brevemente, de temas curtinhos, como no caso do Beethoven, temas simples, aparentemente inexpressivos, e temas longos e complexos. Tema longo e complexo, uma melodia linda e longa, ela pode ser maravilhosa, mas não necessariamente tema lindo igual a música linda. Tá? Tema complexo igual a música linda, melhor dizendo. Um tema bem rico igual uma obra rica. Alguns temas, por exemplo, você pega todos os prelúdios e fuga de Johann Sebastian Bach, ou mesmo os motetos e missa de Palestrina, compositor do século XVI, você vai ver que os temas eles têm uma simplicidade assim, total. Né? Pois a gente pode falar um pouquinho dessa questão dos temas, da questão um pouco da questão dos compositores no começo da história dessa música que a gente está falando, algumas questões ligadas à igreja, à simbologia de certas coisas, mas enfim. Os temas geralmente podem ser muito humildes, entende? E resultar coisas enormes, né? Maravilhosas. Uma coisa não está necessariamente dependente da outra. Música bela não é igual a um tema belo. Assim, você pega, como eu estava dizendo, os fuga de Johann Sebastian Bach, você vai ver que os temas muitas vezes parecem super inexpressivos. Você e achar que nada dá para fazer com um tema daquele. Uma melodia inicial. Ali um tema, no caso de Bach, é sempre aquela melodia inicial. Ele começa sempre com o tema que ele vai desenvolver depois. Né? E depois de ver um pouco o que dá para fazer com esse tema em termos de caráter dele, obviamente o compositor já vai para a instrumentação. Se eu quero uma coisa grandiosa, então eu vou pegar uma grande sinfonia aqui, eu vou montar uma orquestra sinfônica de 1.470 pessoas tocando. Ou uma coisa intimista, eu vou fazer para canto e piano. Ele já pensa na instrumentação, né, na orquestração daquela obra. Basicamente é isso. O compositor parte daí. De nenhuma outra forma. Ele vai buscar realmente, a partir do tema, ele vai começar a desenvolver a coisa toda. E é legal também, interessante falar, de quatro tipos básicos de compositores, que as pessoas geralmente têm ideia de um deles. As pessoas têm ideia do compositor que seria o tipo de compositor de inspiração, seria o cara de inspiração assim, direta, espontânea, vai. É o cara que escreve assim como se a música, negócio parece que jorra dele, sabe? Como se a música baixou para o santo mesmo, assim, sabe? Esse tipo de compositor é o que as pessoas imaginam que seja em geral, né? Esse tipo de compositor existe, um tipo de compositor assim, está mais aí para Franz Schubert, né? O compositor do classicismo, quem mais? Talvez Robert Schumann, o romântico, ou mesmo Frédéric Chopin, poderia se entender um compositor um pouco assim, que é aquele compositor que a coisa flui naturalmente. Mas tem um detalhe, esse compositor que a coisa flui naturalmente, geralmente o cara é bom para obras curtas, para miniaturas. Não, não que, pelo amor de Deus, esses três que eu citei aqui são grandes gênios, mas você vai ver que a obra deles tende a orbitar em torno de peças mais curtas. É, as obras, assim, as obras-primas mesmo, dentro de toda a obra deles, geralmente são coleções de miniaturas. Que essa coisa tão espontânea assim, ela se depara com certas limitações quando ela tem que construir uma obra maior, uma estrutura grande, que tem que dar coesão a tudo aquilo, vai precisar de uma reflexão que geralmente uma coisa espontânea assim não tem. É, esses compositores, assim, têm obras maiores, monumentais, incríveis, mas tende a ser em obras menores, você vai encontrar a essência deles de maneira mais, mais direta. O outro tipo de compositor seria um tipo construtivo, um tipo engenheiro, né? Que aí Beethoven é o exemplo perfeito. É o cara que pega o tema e fica ali rabiscando, joga para um lado, joga para outro, escreve, erra e faz todo tipo de experimento. É o cara que fica construindo mesmo um edifício, né? Um tipo bem assim, o cara pensa estrutura, né? Pensa forma. E um outro tipo de compositor, a gente pode chamar de tradicionalista, porque assim, Bach e Palestrina, né, que eu falei anteriormente, são exemplos bons, porque são compositores que eles já tinham uma forma pré-definida e eles compõem a partir dela. Eles tentam pôr alguma... Eles procuram adicionar alguma coisa àquilo, uma coisa deles, eles põem algo deles ali o tempo inteiro, mas eles partem de uma forma já definida numa linguagem que já viva, existente ali, naquele ambiente onde eles estão. Né? Já nem falar que esse tipo de compositor hoje em dia não realmente vivo, não existe. Nem música clássica. Você tem um quarto tipo de compositores, que são, então, os compositores, eu te poderia chamar de mais vanguardistas, pioneiros, os experimentais, que estão o tempo todo procurando coisas diferentes. Por exemplo, como o Claude Debussy, Bartók. É um fenômeno muito comum no século XX, esses compositores que procuram essas inovações assim, com todas as forças. Na Renascença também, você tem grandes compositores que tiveram esse tipo de impulso, mas não de maneira tão caótica e generalizada como no século XX, né? Chegando a resultados muitas vezes. É um compositor que a gente vai, então, comentar um pouquinho mais sobre ele agora, porque ele serve de boa base aqui para a gente seguir o assunto. É o compositor, então, que ele tem aquele tema, ele escreve, anda com caderninho, assim, vamos supor, que ele consiga compor longe do instrumento. Ele anda com caderninho, ele anota, e depois ele tenta encontrar, achar ideias análogas àquela dele, ideias que contrastem com aquela, ideias que alongam aquela ideia um pouco. Ele procura temas parecidos, temas contrastantes, temas geralmente... uma sonata de Beethoven, por exemplo, você vai começar com um tema que tem um tipo de caráter e depois você vai ter um outro tema contrastante que tem um caráter oposto, mas que completa com aquilo. Depois, quando a gente entrar no repertório, eu vou exemplificar, mas você vai ver a relação análoga entre as duas coisas. Então, e aí depois que ele tem essas duas coisas, ele tenta ligar. E ele tenta ligar, ele tenta disfarçar depois, com grande maestria, né, no caso do Beethoven, a cola. Você, você esconde um pouco como que você colou, você deixa a coisa tão coesa, tão fluente, você dá uma coerência tão grande, você tenta dar depois de colar, você tenta dar começo, meio e fim naquelas ideias todas que foram coladas, que não se perceba essa cola. E para fazer tudo isso, óbvio, ele se utiliza de moldes. Existem moldes, as formas musicais pré-estabelecidas já estão aí, ele pode inovar em cima delas, mas existem alguns moldes que esses grandes mestres, da onde eles partiram, mas ele desfaz essa cola usando um molde pré-estabelecido, na maior parte das vezes, jogando com temas e figuras musicais análogas umas às outras, procurando, no final das contas, o objetivo de uma grande composição, que é ter essa grande linha, essa fluidez, esse sentido, assim, essa coisa que corre naturalmente. Isso é o grande objetivo de uma composição musical. Bom, para terminar, então, hoje que foi muita falação, né, e nada de música, eu vou explicar como que esse curso vai seguir no próximo par de aulas, um pouquinho, recheado de exemplos, né, porque os exemplos vão ser muito importantes. Através dos exemplos a gente vai conhecendo o repertório, mas a gente vai basicamente trabalhar com a seguinte direção. A gente vai começar, nas próximas aulas, a entrar nos elementos musicais. A música é composta de 4 elementos, que é o timbre, melodia, harmonia e ritmo. Então, aí, para colorir cada elemento desse, a gente vai explicar um pouquinho como que se percebe isso dentro de uma obra, curiosidades a respeito disso, e assim vamos conhecer o repertório devagar, através, reparando nesses elementos. Um pouquinho de parte teórica também, porque senão não dá para falar, mas realmente vou tentar reduzir ao mínimo a parte teórica. Uma coisa interessante de falar é que esses 4 elementos, eles têm uma... Assim, é impossível, para mim foi impossível não observar a analogia que a gente pode fazer para as pessoas que conhecem um pouquinho de simbolismo astrológico ou de filosofia aristotélica, os elementos aristotélicos, os elementos essenciais, que seria ar, água, terra e fogo. A música também é composta de 4 elementos. Né? O timbre, vamos começar pelo ritmo, o ritmo, que é físico, é concreto, é uma coisa muito, seria muito mundana e material, é obviamente ligada ao elemento terra. Né? A melodia, que é discurso, é evanescente, é contínuo, é informação, é ligada ao elemento ar. A harmonia, que dá coesão, fluidez, ela é fluida, ela se move, mas ela mantém o sentido daquela obra, ela dá coesão geral, ela está ligada ao elemento água. Tá? E o timbre, que é frequência, que é a agitação de algum movimento muito rápido, ele quebra com o estado natural das coisas, né, do absoluto silêncio infinito. Ele está ligado ao elemento fogo. Existe uma ligação ultra direta de sons com o fenômeno sonoro, o fenômeno de cores e de luz, porque tudo é frequência. Então, essa analogia ela é muito interessante e dá para a gente daí começar a compreender muitas coisas a respeito desses 4 elementos musicais. Vamos daí, então, e na aula seguinte a gente começa provavelmente pelo timbre e pela melodia. Então é isso aí, gente. Eu acho que deu uma introdução, uma aula introdutória.